Fala com a gente agora, Deus, que a gente possa ouvir a tua palavra, que a gente possa praticar, Deus. Nos ensina, Deus, a praticar, Senhor, a sua palavra, Senhor, a ser referencial mesmo, Deus. Fala, Senhor, com a gente, Senhor. Fala comigo, fala com todo mundo aqui, Senhor. Amém. É isso aí. Hoje tem que substituir o mestre e é sempre bem difícil substituir o mestre, né? Hoje é dia dos pais. Então, parabéns aos pais aí, né? Só tem um pai aqui? Ô, pai, pai. Esses pais de ferro aí, pai de aço. Brincadeira. Hoje é dia dos pais, pai metal. E isso me lembra muitas vezes a gente se reunir na casa da avó, né? Eu achava muito massa, é muito legal ser na casa da avó. Porque você chega lá, é muito, tudo muito vintage, né? Tudo muito. Eu adoro móveis antigos, não sei se vocês gostam, eu gosto pra caramba. Não, até os móveis da minha avó era legal. E tipo assim, você chega lá, é tudo muito cheio de hábito, muito cheio de costume, mas tipo assim, você releva, é avô, né? E a experiência. Eu fui criado por avô, né? Então eu posso falar muito bem disso. E meu avô era militar ainda, então já viu, né? Tinha uns costumes assim que, meu Deus do céu, eu levantava todo dia de manhã, tipo 5, 6 horas para fazer exercício. O velho era velho e tipo meio de dormir, né? Mas era o costume, né? Era o hábito que ele tinha, né? Ele gostava de fazer exercício. E eu nunca mais vou esquecer isso, porque eu acordava cedo também e tipo assim, eu via ele fazendo exercício num corredor grande que a gente tinha. Outra coisa legal que eu lembro dele era que ele também, enquanto fazia exercício, fazia café. Outra coisa legal é que ele gostava de ler. Então a gente tinha uma biblioteca, uma salinha pequenininha, para chamar de biblioteca, né, dizer que é chique, e cheio de livro. Eu lembro que eu li a coleção inteira do Monteiro Lobato, assim, eu li umas coisas bem legais. Tudo influenciado. Ele nunca me falou para mim ler. Ele nunca falou para mim ler. Nunca falou, vai lá ler. Mas como eu vi ele lendo sempre, eu peguei esse hábito, tipo, por osmose mesmo, assim, eu acho que a melhor forma de você passar um ensinamento é ser, né? Não é você falar pro teu filho, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Acho esse ditado, tipo, bem bizarro mesmo, assim, sabe? Acho que a melhor forma de você ensinar mesmo é você vivendo aquilo, né? E eu nunca mais esqueci do meu avô. Isso me traz, assim, tô falando isso porque eu vou falar de hábitos. Hábito é uma coisa que você se habitua a fazer, né? Hábito, ou seja, você não está condicionado àquilo, você pode passar a fazer, viu? Então, vou falar de três hábitos de vida. Tipo assim, essa semana, esse mês tem sido muito legal a gente estudar escatologia, a gente estudou tanta coisa aqui, e a gente às vezes esquece do simples, assim, sabe? Às vezes a gente esquece que. Estava falando isso com o Bruno hoje. Às vezes, geralmente o que a gente erra é na coisa bem simplesinha mesmo. Então, eu vou passar três hábitos. Oh, tá ali já. Não quis pôr o pinguim, então. Três hábitos para a vida. Interessante, né? Eu quero que você abra em Salmo 119,9. Eu gosto muito de Salmos, porque eu escrevo, eu me identifico muito com Salmos. Tem a parte que ele fica chorando, eu sou meio chorão às vezes quando eu estou orando. Então, tipo assim, tem a parte que ele está feliz. Salmos é muito massa. Salmos e Provérbios. 119,9. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Eu gosto muito desse salmo que fala do primeiro hábito. Que o primeiro hábito é que é ler a Bíblia, né? Tipo assim, é uma coisa simples, né? E às vezes eu me pergunto por que que a gente tem que ler a Bíblia, né? Nunca ninguém se perguntou isso. Ah, é a palavra de Deus, tá? E daí, tipo, tá, eu venho no culto e ouço e leio e pronto. É a palavra de Deus, eu estou ouvindo. Mas por que ler a Bíblia? Por que estudar a Bíblia? Eu tenho um amigo no serviço que me fez essa pergunta. Ele é cristão. Eu achei meio bizarro porque é importante você conhecer Deus. E Deus se revelou através da Bíblia. Então, tipo assim, você está conhecendo um pouco dele ali. Mas não é só isso. Para mim, a Bíblia tem outro esquema. Os cristãos antigamente sofriam outro tipo de preconceito. É interessante porque quando você se dizia cristão antigamente, você era visto meio com um olhar de coitado, assim, sabe? Putz, o cara é cristão. Ou quando o cara se convertia, falava, putz, aquele parceiro lá de bar, se converteu. O cara falava, nossa, cara, o cara se converteu. Morreu, né? Na verdade, eu vi isso hoje, porque ainda tem umas religiões que ainda conservam esse tipo de pensamento. Eu vi um cara vindo ali e olhou três crentes e eles falaram, nossa, três crentes, tipo assim, é bizarro, né? Três crentes, né? Tipo assim, a pessoa está ali vivendo a vida dela. Mas antigamente era assim, o preconceito era muito maior. Eu sentia isso. Eu, apesar de eu ter me desviado, eu vim de um lar cristão. E, tipo assim, eu tinha muita vergonha de falar que era crente, que para mim ser crente era ser burro, assim, sabe? Era ser um cara alienado, total alienado. Mas, ao contrário de antigamente, hoje em dia tem sido muito ao contrário. Porque hoje em dia eu tenho visto tanta coisa dentro da igreja. A igreja, eu acho que por uma geração ter segurado tanto, a outra geração soltou tanto de uma maneira, que você vê o cristianismo hoje em dia na Bíblia misturado com tantas coisas assim. Hoje em dia, se você namora dentro da igreja e não transa, tipo assim, o cara vai falar para você, vai te chamar, putz, cara, mas sei lá. O cara pode até falar para você que é pecado, mas o cara releva, porque tipo assim, não sei se é mais fácil você fazer vista grossa, é mais fácil você deixar para lá e tipo assim, amém, eu vou orar pelo cara e, tipo assim, discipulado para quê, né? A gente perde tanto tempo com as pessoas, né? Ou, tipo, para que fazer discipulado? Então você deixa a pessoa lá e assim vai entrando algumas coisas que você vê. Algumas coisas de unção de não sei o que lá e você por aí vai. Por quê? Por que isso? Porque você não lê a Bíblia. A Bíblia é o nosso norte. A Bíblia é o nosso norte. Se você não lê a Bíblia, você não tem um padrão. Eu acredito que a Bíblia nos mantém no padrão. Eu não estou dizendo para você mudar teu jeito de ser. Estou dizendo padrão de conceito mesmo, de vida, assim, sabe? É uma das coisas que eu me pergunto por que a igreja está se perdendo, assim, sabe? Você vê teologias, você vê tantas coisas. Só que nós estamos numa geração que não lê a Bíblia. Tipo assim, não tem tempo de ler a Bíblia. Apesar que passa o dia inteiro no Facebook e tal, né? Ou o dia inteiro vendo as paradas no Facebook, mas tipo assim, não tem tempo de ler a Bíblia. Essa é a prioridade do cristão hoje. Eu não digo nem do mundo, porque o mundo está no padrão do mundo, né? Se a gente não for exemplo para o mundo, a gente está no padrão, eles estão no padrão deles. E é uma das coisas que eu fico pensando muito, assim, ler a Bíblia. Esse é o nosso norte. Eu estou sempre me lembrando de ler a Bíblia. Apesar que eu faço seminário e a gente é obrigado muitas vezes, né? Só que, tipo assim, não conta, viu, Marina? Quando você faz o trabalho da faculdade, ela não conta, você tem que ler a Bíblia. Ler a Bíblia, gente. É o nosso padrão. Segundo padrão. Eu estou rápido, né? Qual que é o segundo? Orar. Orar é uma parada, né? Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é orar. Porque, sei lá se a gente acha uma perca de tempo, mas é um esforço tão grande, assim, você orar. Porque na hora que eu me ajoelho, assim, vem tanta coisa na minha cabeça. Vem tanta coisa na minha cabeça, cara. Eu lembro de tanta coisa que eu tenho que fazer, assim. Tipo assim, nossa, cara, eu viajo no Baileza e daí quando eu lembro eu tô orando. Falei, oh Deus, desculpa. Dei uma viajada aqui. É uma coisa. Por que é tão difícil, né? Orar é o segundo segredo. Só por um motivo. Não tem como você conhecer a Deus se você não tiver comunhão, viver. Até Jesus orava. Tipo assim, vai explicar o quê, né? Você vai dizer que não tem tempo de orar, mas tipo, até Jesus orava. Eu dividi a casa com um amigo. E, tipo, na época eu não era tão cristão, na verdade, até vinha na igreja, né? Mas, enfim, né? Tava mais para lá do que para cá. Eu dividia a casa com esse amigo. Tipo, quem me conhece das antigas sabe de quem eu tô falando. E morei com... A gente dividiu casa por 6 anos. Era engraçado, Porque quando a gente ia num lugar e o cara começava a mentir, eu sabia que ele estava mentindo. Tipo assim, claramente que eu sabia que ele estava mentindo. E quando ele me colocava na fogueira para ajudar na mentira, eu sabia que ele estava mentindo, que eu tinha que ajudar ele a mentir. Então, eu ia na onda. Por quê? Porque eu conhecia esse cara. Eu me relacionava com esse cara. A gente dividia casa, a gente saía para os mesmos lugares. A gente tinha muita coisa em comum e muita coisa não. Quando você se relaciona, você vai aprendendo como a pessoa é. Você vai aprendendo necessidades. Tipo assim, não adianta. Se relacionar com Deus é a mesma coisa que você morar com alguém. Você tem tua esposa, você saiu para uma festa, você sabe o que você não deve fazer. Você se relaciona com alguém. Você tem uma aliança com alguém. Você tem uma aliança com a tua mulher. Então é muito provável que isso você vai tomar cuidado para não acontecer certas coisas. Por causa dessa aliança. É a mesma coisa com Deus. A gente tem mania de falar de vida com Deus. Acho essa palavra tão profunda. Vida, né? Vida com Deus. Viver com Deus. Viver com Deus. Eu acho profunda essa palavra. Que viver com Deus é estar sempre junto. Mas por que que eu e você só estamos com Deus quando a gente entra dentro da igreja? Essa pergunta eu me faço assim, muitas vezes quando eu tenho aquela semana que eu não oro tanto assim. Viver com Deus, vida. Por que que a gente esquece que viver é estar a gente sempre junto? Por que que você e eu temos nossos conceitos quando a gente está namorando? A gente tem nossos conceitos de fidelidade, de amor, de dedicação. Eu tenho esses conceitos. E por que que a gente não tem os mesmos conceitos com Cristo? É um relacionamento. É um relacionamento. Você está vivendo com Ele. Você está se relacionando com Ele. E se você não ora, você está deixando de se relacionar. Simplesmente. A gente reclama, eu e você reclamamos de muitas vezes não conseguir ouvir a voz de Deus. Mas uma vez eu me perguntei assim, cara, como que eu vou ouvir a voz de Deus? Eu não me relaciono? Tipo, vai ver que ele até está falando, tipo, só não estou ouvindo. Eu não tenho intimidade suficiente para saber que ele está falando comigo. Essa pergunta eu me faço todos os dias. E para mim isso é uma luta muito grande, assim, sabe? Só que eu postei uma parada ontem sobre Gabriel García Márquez, sobre felicidade e tal. Uma pessoa respondeu: legal, mas eu não estou feliz. Não sei o que fazer, eu não estou feliz. Falei para ela: continua tentando. Não tem outra maneira. Continua tentando. Vida com Deus é isso. A graça é isso. É continuar tentando sempre. Eu quero ler Mateus 6:6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, que não pode ser visto. E seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Essa é a recompensa para a gente que ora. Não digo, desculpa a gripe. Não digo você esperar alguma coisa material, nada, não estou dizendo isso, mas estou dizendo a recompensa que ele tem. O certo, assim, o que Deus tem é certo, mesmo parecendo meio estranho para a gente, assim, o que Deus tem é o certo, assim. Eu fiquei um bom tempo desempregado, e eu sempre me perguntei para Deus, sempre brigava com Deus, falando: Deus, por que que eu estou desempregado? É difícil entender a voz de Deus, assim, muitas vezes, e eu sempre falo que comigo Deus fala mais secretamente, assim, o jeito que ele fala comigo é bem diferente, tipo, tem que decifrar, se assai. Mas ele fala mesmo, tipo assim, ele é vivo. Quem ora tem comunhão, conhece claramente a vontade de Deus. Orar é nosso sustento, a nossa única forma de passar por cima de nossos problemas. E o terceiro ponto está em Provérbios 3:5. Pô, eu adoro Provérbios também. Acho que eu adoro a Bíblia toda. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio. Confiar é outra coisa que eu acho bem difícil, assim. Porque por mais que a gente entrega na mão de Deus os problemas, alguma coisa, eu, pelo menos, sempre acho que eu sei a coisa certa, o que fazer. Sempre, tipo assim, e é bizarro que sempre dá errado, né? Tipo, a gente sabe que vai dar errado e, tipo, a gente, em vez de entregar na mão de Deus, esperar Deus falar, esperar a resposta de Deus mesmo, a gente faz do jeito que a gente quer e não importa, porque a gente esquece de confiar. E esse mesmo amigo um dia me falou que, engraçado, esse amigo, ele é bem chato lá na empresa, mas eu gosto dele, assim. Ele desafia a gente a tentar mostrar a palavra, assim, só que dá a impressão que não entra na cabeça. Tomara que ele não veja esse vídeo. Ele vai saber que é ele. E, tipo, o cara um dia me falou que ele não gosta de ler livros explicativos, assim, porque ele não confia nas pessoas, assim. Ele não lê a Bíblia também, né? Então é meio bizarro, né? Tipo, o que ele vai ler, né? Tipo, piada, né? Não tem outra coisa para ler. E ele fala que não confia nas pessoas, tipo assim, ele fala que Deus não fala dessa maneira. Engraçado, né? Eu já aprendi com o Pipe, em Renovo, a tirar lição de tudo, assim, sabe? Quem não fez Renovo, quem tá perdendo muita coisa, assim. Aprendi a tirar lição de tudo, seja uma letra de uma banda do mundo, de Marte, de qualquer lugar, sempre tem alguma coisa que fala com você. A gente, às vezes, fica esperando medir a santidade daquilo, esperando medir o quanto a pessoa é santa ou não, só que a gente esquece que algumas lições a gente pode enxergar. A gente pode tirar algumas coisas, assim, independente da vida do cara. Assim, tipo, o cara caiu, você não lê mais o livro do cara, ou o cara, sei lá, o cara não é cristão, mas às vezes Deus fala mesmo. Ele usa pedra, ele usa o burro, ele usa, tipo, qualquer um. Essa é a forma de Deus trabalhar. Ele é Deus, a gente esquece que ele é Deus. E Deus é Deus, né? Tipo, ele age da maneira que ele quer. Ele age da maneira que ele acha certo para você. Esses três hábitos eu estou sempre lembrando na minha vida. Porque eu acho que a gente se perde muitas vezes. A gente se perde nos nossos conceitos, assim. A gente se perde na nossa vida com Deus, assim. Porque a gente se molda muito ao padrão do mundo. Volto a dizer, não é roupa, não é nada disso. É o padrão intelectual mesmo, assim, sabe? A gente se molda muito porque a gente acha que ser cristão é só vir na igreja, assim. Eu desafio você a provar disso. Tentar. Tentar mesmo de coração e tentar buscar Deus, tentar fazer isso. Eu ouvi ontem uma pregação sobre fome, assim, sobre fome de Deus. Eu questionei a pregação. Depois eu fiquei pensando no que ele falou. E, tipo assim, fiquei pensando um tempão no que ele falou. E eu fico pensando, por que que muitas vezes a gente não tem essa fome? Será que a gente está realmente dando importância para o reino? Eu me fiz essa pergunta, assim, sabe? Será que realmente a gente está querendo ser cheio? Será que realmente está querendo ter uma vida com Deus, assim? Essas coisas eu me pergunto todos os dias. E eu tomo tanto cuidado para certas coisas, mas não me influenciarem, assim. Só que às vezes acho que aquela coisa que você não dá importância, que é o tempo, que é a leitura, e você acha que, deixa, amanhã eu leio, e o amanhã no outro dia você não lê. A gente deixa o tempo passar, e essa fome vai acabando, assim, sabe? Essa fome vai acabando e a gente vai vivendo aquele costume. A gente vai se mudando a outros padrões, assim. E, tipo, eu fiquei me perguntando, assim. Olhei para a minha vida e fiquei me perguntando. Não ore por uma vida fácil. Ore por força para aguentar a vida difícil. Isso daí é um ditado do Bruce Lee. Eu não sei se é bem dele mesmo, estava escrito Bruce Lee, mas a internet é uma droga, né? Pode ser qualquer um, né? Pode ser até eu que eu escrevi, né? Mas eu gosto desse ditado. Não ore por uma vida fácil, ore por uma força, pela força para aguentar uma vida difícil. Então é isso, gente. É o que eu tinha que falar isso. Tipo, não sabia que ia ser tão curto assim. De novo, pela segunda vez, né? Mas deu 20 minutos de novo. Olha, deu 20 minutos certinho. Tá bom. Curva sua cabeça. Vamos se levantar. Que a gente possa estar realmente pondo isso em prática todos os dias, assim. Que isso não possa ser um puxão de orelha, mas possa ser um ânimo para a gente estar buscando mesmo e a gente ser referencial nesse mundo, sabe? O mundo precisa de referencial. A igreja hoje precisa de referencial. Sabe? Não é só o mundo, a igreja, o mundo, o teu serviço precisa de referencial. E só essa maneira que você vai conseguir dar um referencial, uma coisa coesa. É só esse padrão. Buscar, orar, confiar em Deus. É só esse padrão que você tem que seguir para você ter uma vida realmente, dar um exemplo realmente assim, no mundo. Assim. Eu desafio você a ser diferença mesmo, assim, em todo lugar. Eu faço esse desafio à minha pessoa todos os dias. Assim, eu falo, Deus, me ensina a ser diferença mesmo. Esse mundo precisa, esse evangelho está muito podre, está muito misturado e a gente está se perdendo demais. Então, curva essa cabeça. Obrigado, Deus, por esse culto, Senhor. Obrigado por esse lugar, Senhor. Que a gente possa aprender a pôr em prática todos os dias, Senhor, a te buscar, Pai. Que a gente possa pôr em prática todos os dias a confiar em ti, Senhor. A ler a tua palavra, Senhor. Eu sei que muitas vezes a gente não tem tempo para ti, muitas vezes a gente não tem aquela qualidade de oração, Senhor, mas nos ensina, Senhor, nos ensina a ter essa vida contigo, Senhor, nos ensina a buscar, Senhor, que a gente possa ter essa fome, Senhor, como eu ouvi na pregação, Senhor, nos dê essa fome de te buscar, Senhor, essa fome, Pai, de ser referencial, Senhor, da tua palavra, Senhor, que a nossa vida, Senhor, possa falar para esse mundo o teu evangelho, Senhor, nos ensina isso, Senhor, ensina a tua igreja, Senhor. Isso que eu te peço, Pai. Amém. Então é isso, gente. Está encerrada a parada aí.